Caramba, Cast está começando mais um querido, amado e completamente louco, isso mesmo, Caramba Cast! Bom, galera, vamos aqui apresentar quem está conosco hoje aqui. Claro, por que não? Sim, por favor, Tute! Olá, meu nome é Tute, eu estou tentando me apresentar que nem um podcaster de verdade, por mais que eu não seja. Nossa! Aquelas coisas, né? Meu nome é não sei que lá e eu estou com a cueca cravada no cu. Isso, velho! A galera fala qualquer coisa que vem à cabeça, uma coisa linda. Não. Essa parte você coloca o pi, viu, gente? É incrível. Que isso, mano? Rafa, por favor, se apresente, garoto. E aí, galera, tudo bem? Mais um Caramba Cast aí, né? Sem a Ferdi aí de novo, sinto muito avisar isso pra vocês já, então... Então, assim, rápido, eu sei que é difícil, mas no próximo Caramba Cast ela estará voltando. Será bem bacana esse Caramba Cast. Estaremos desenvolvendo uma... Não é uma grande novidade, uma coisa tão especial, mas a gente vai estar fazendo uma coisa bem legal, né, Jair? Isso é bacana pra vocês, então aguardem o próximo cast. Beleza, então, motivo aí, porque a Fred está viajando, sim. Ela está curtindo a sua fama, a sua magnitude está viajando. Mas enfim, galera, não se preocupe, ela vai estar aí depois que ela voltar aí das suas férias. Seu espaço. Férias carambísticas, beleza? Ela estará voltando aí pra gravar os. Férias do caramba, isso. Muito bom. Cara, dicionário do caramba, né? Quantas palavras a gente já inventou a partir do caramba? Carambeiro, carambete, carambaquete. Uau! É, o carambísticas. Bom, então vamos aqui agora para os comentários da galera. Primeiro, galera, antes eu queria que vocês clicassem no envelopinho, por favor, clique no envelopinho, e não clique na caixinha do comente, eu acho que nem vai ter mais essa caixinha aí, porque eu estava vendo aqui algumas pessoas comentaram e eu deixei passar porque eu estava olhando só o envelope. Você clicando no envelope e escrevendo lá, ele vai para o e-mail, aí fica mais fácil a gente acompanhar pelo e-mail, beleza? Então acho que não vai ter mais um negócio dos comentários, vai ter um envelope só. Aí você clica no envelope, escreve lá, aí vai direto pro nosso e-mail, a gente vai ter um controle mais fácil assim, beleza? Então cliquem no envelopinho, mande seu comentário, o que, que você está achando, se você está achando muito triste sem a Ferdi aqui conosco, comente também, comente sobre o tema que se passou no cast e tudo mais, beleza? Bom, então vamos aqui pros comentários. Vamos para o primeiro aqui que se passou, que foi dois caches atrás, contando com esse, o Mr. Burns. Isso mesmo, ele falou aqui. Sessão da tarde. Mr. Burns. Isso. Sessão da tarde foi um criador de clássicos. Por mais banais que os filmes se tornaram, continuam em nossas memórias até hoje. E é difícil acreditar que alguém faz um podcast não viu Star Wars. Star Wars. Eu nunca vi Star Wars. Desculpa, gente. Desculpa. É porque... Enfim, eu não vi. Enfim, ele falou, bom trabalho, valeu, cara. E é isso daí. Então, o próximo comentário aí é do Evandro Sal. Sal? Sal, lógico. Tá. Sal. É, sei lá. Saulo ou tipo... Sal? Evandro Açúcar? Evandro... Farinha de Beiju disse: olá, pessoal, passando para deixar aqui meu filme favorito da sessão da tarde, Superman. Bota a musiquinha aí. Nossa, eu perdi a aula para assistir. Claro que concordo com alguns filmes que vocês falaram e já com outros nem tanto, pois para mim são recentes, como Power Rangers e outros mais atuais. Assim, cara, sobre isso, mais atuais, é porque a galera aqui é mais jovem, entendeu? Peraí, então, Power Rangers não é tão novo assim, é de 1994. 93 ele foi feito, passou no Brasil em 94, calma aí, ele é antigaço. Bom, tem 17 anos, mas é porque, tipo assim, por exemplo, é 17 anos, você há de analisar que é pra galera mais jovem, mas nós somos os mais jovens aqui, não tem ninguém de 40 anos que assistiu o Capitão Planeta aqui, entendeu? Então, por isso que a gente comentou dos filmes que são realmente da nossa época. Não tem como a gente fazer um apanhado geral e comentar daqueles filmes que também são clássicos, mas que eu não presenciei. Então, é meio difícil de eu falar desse filme, não? Mas vocês foram bem legais. E uma dica: quando fizerem programas assim, com listas, falem mais das suas escolas. Hã? Ele quis dizer escolhas. É, ele falou não teria o mínimo sentido. Não, ele falou, tá, esqueci de escola, mas tudo bem, escolha, sei lá. Dizendo pra, por que vocês escolheram e coisas do tipo. Sim, ele falou que é pra gente explicar por que, que a gente gosta daquele filme e tal. E fica até mais organizado se fizerem uma lista antecipada. Valeu e continue na luta. Foi um cast bem saudosista. Mas a gente faz uma lista antecipada, porque essa lista estava tão grande que a gente só citou os temas. Porque se a gente fosse comentar, seriam aproximadamente umas 5 horas de cast. Eu acho que vocês não queriam ouvir isso. Enfim. Ou não, talvez tenha alguns fãs malucos aí, né? Nunca se sabe. Então, citando dos filmes aí, por isso que a gente só citou os filmes, porque se a gente fosse comentar, nem a gente citando, a gente não citou todos, imagina se a gente comentasse, nossa, seria eternidade de cast, o cast sem fim. Então, o próximo comentário do Gustavo. Caramba, gostei muito do cast do pessoal, fiquei sabendo através do canal do Kiwi. E coisa boa atrai coisa boa. Um filme épico, bem típico da sessão da tarde, era Um Tira da Pesada, com Ed Murphy. Sempre animava minhas tardes. Um abraço aí pra galera. Isso aí. Abraço aí, mano. É isso aí. Coisa boa sempre atrás pra coisa boa, né? Ed Murphy é genial. Nossa, maravilha. Então vamos para o cast. Tirei o Jaider. Então não vamos para o cast. Sempre... Não vamos para o cast. Isso. Ah, não, mas antes... Só porque eu isso. Sempre... Mas antes eu queria que vocês clicassem aí. Na comunidade no Orkut, lá tá, tem alguns debates, tá, para vocês debatessem também, clicasse no envelopinho, mandasse seu comentário, clicasse no Twitter, que quando sai o cast, eu já vou lá no Twitter, já falo, ó, sai o cast, entra aí galera para vocês ouvir, pra vocês acompanharem em tempo rapidex, beleza? E é isso daí, vamos agora para o... Ah, Jaider, eu tenho recados para dar. Isso. Posso? Diga. Então, tenho alguns recados, dois, para falar para vocês. Primeiro é que aqui na comunidade do Caramba Cast, Jaider falou desses debates e tal. O último debate aqui foi se o Caramba Cast é semelhante ao TV Cruz. E nós chegamos a uma linda decisão que eu era o macaco. Macaco. Entendeu? A galera comentou assim, ó, o Jaider, o líder inteligente, é o Caju. A Ferdi, a linda e maluca... O Tucci, a criança de 12 anos, opa. O Chiclé, e o pobre Rafa. O pobre Rafa é o macaco? Mas o garoto só usa uma máscara de macaco, não significa que ele tem que fazer sons de macaco. Aliás, qual é o som que o macaco faz? Não. Digo, o nome. O som que o macaco faz. O pato... O que você acha que o macaco faz pela da... Cachorro late, pato grasna, macaco. Grunhidos. De macaco. Ok, não, ok. Ó, porque eu queria agradecer a galera que curte os macacos. Continuem comentando aí. Mas eu fico feliz aí por ser reconhecido como macaco. E nem dá mais pra xingar, nem dá mais pra xingar ou bater no Rafa que vai vir um Ibama. É. Pena que minha mãe sempre falou que os macacos são nojentos, né? Mas tudo bem. Ela ainda te ama, é amor de mãe. Bom, galera, vamos deixar de papo furado e vamos para o nosso... Isso, vamos deixar de chorumelas e vamos para o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é... Cada louco com a sua mania, isso mesmo. Bom, galera, bom. E como sempre, para variar, o mais louco... Já vejo. Ah, já, vai. Pra variar, o mais louco, o mais maníaco. Sou o mais louco, o mais maníaco aqui dos caramba, dos carambeiros aqui, por favor. Por favor. Por favor. É, Tucci. Nossa, eu escolhi. Opa, eu escolhi. É claro. O Tucci tem que ser o cara dos adjetivos, tem que ser o Tucci mesmo, né? Que o macaco nem mesmo pensa. Então não tem como ser eu, né? Então, macaco vai, limpa o chão, então. É. Tem macaco que descasca batata, essas coisas. Pensei que você ia falar. Ai, Tucci. É, meu Deus. Vai. Eu tô perdendo. Mas tá, o mais maníaco daqui, né, sou eu, então beleza. Primeira mania que eu tenho, que é uma mania terrível, que todo mundo, muita gente até reclama de mim, tanto que, essa galera que quer cuidar da minha vida, mas tá tudo bem, mania de roer unha. uma mania básica, né, que todo mundo deve ter. Nada tão psicológico, é só mania mesmo. Direto tô com dedos. Então... Não, e o foda é que, tipo, tem muito amigo meu, mais amiga, né, porque garota que gosta de cuidar da aparência dos amigos e tal, que eu coloco o dedo na boca, assim que eu coloco o dedo na boca, tira esse dedo daí! Mal criado. O Tuti só tem o cotoquinho já, né, Tuti? Como é que é? É tenso esse negócio das pessoas que ficam paranoicas, provavelmente paranoicas por limpeza e por pessoas que tem que ter tudo belo, inclusive o dedo, né? Não, e um dia eu tava com um computador, tava no computador com a TV ligada e tava passando um programa, acho que era na Band, de uma mulher que tava explicando todas as manias, assim, do cotidiano, tipo alguém que roe em unha, alguém que mexe demais no cabelo e tal. Uhum. Aí ela disse que quem roe unha é quem tá desprotegendo sua própria casca, porque quer se machucar, que quer ficar vulnerável, porque está se culpando. E eu não entendi lufas disso. Porque, saca, eu roubo minha unha porque eu gosto, não porque eu quero ficar vulnerável. Não, é por causa que costuma ser, tipo assim, distúrbio de ansiedade. Tipo, quando você é muito ansioso com as coisas, assim, meio que sem paciência e tal, aí ele roe unha como se fosse um relaxamento, entendeu? Tipo, entre aspas, né, para algumas pessoas. Por isso que é mais comum as pessoas que são meio estressadas e meio desesperadas roer unha, entendeu? Escuta aqui, eu não sou estressado, ok? Tá bom. Calado mesmo. Então, mas eu sou... Você é normal, eu sou maluco, velho. Eu sou meio hipocondríaco, tá ligado? Tipo, eu me desespero, às vezes, por qualquer coisa, sabe? Antigamente eu era mais, hoje eu sou menos, mas... Antigamente eu era muito. Senti uma pontada assim no peito, só pode ser gases, velho. Já tô tendo um infarto, tá ligado? Dor de cabeça, sei lá, será que minha pressão tá boa? Tipo... Não, não. Pontada no peito, tipo, ai meu Deus, acho que eu vou morrer de infarto. Que é isso? Cagou? Tá bom, deixa que eu refaço. Era lá, não fala assim. Lá. Ai meu Deus, caralho. Meu peito, acho que eu vou morrer de infarto. Agora olha lá, foi verdadeiro agora. Ai meu Deus do céu. Mas isso acontece direto comigo, porque eu sou meio desesperado, saca? Tudo assim, eu fico imaginando que pode acontecer uma série de coisas comigo. Tipo agora, eu fiz cirurgia de siso, né? E aí você tem que ficar vários dias sem fazer atividade física. E eu fui jogar, tipo assim, no último dia, eu ia tirar o ponto no dia, um dia depois e fui jogar bola, liguei pra dentista, ela autorizou. Mas mesmo assim eu ficava meio paranoico, tá ligado? Tipo assim, não me esforçava em nada e tipo, eu sou meio que desesperado pra tudo. Aí, mas tudo bem, né? Cada um tem meio que sua loucura. É, né? Esse é o tema. Ou seja, bom, as pessoas. Bom, eu não tenho medo assim. Bom, calma, relaxa. Quando eu vejo as pessoas, por exemplo, quando ela é assaltada, ela fica traumatizada, ela sai na rua olhando para todos os lados, pensando, meu Deus, você assalta, calma. E as pessoas que foram sequestradas, então elas se trancam dentro do quarto, passam 3 meses e não quer sair mais de lá. As pessoas então que foram, sei lá, assim, sofrer acidentes de carro, nunca mais quer sair no carro. Agora imagina, por exemplo. Essas pessoas ficam com medo. Agora imagina, por exemplo, eu não sou louco, porque eu já fui assaltado, sequestrado, acidentado, e pra mim, foda-se, a vida continua mesmo. Eu não tenho medo de nada, eu saio na rua tranquilamente, olhando, enfim, pô, eu... Aham. Olha o Jaider na rua, assim. Bora, velho, cuidado, tem um cara atravessando aí, velho, vai. Não, o sinal tá fechado aí, ó. Não para no sinal, não para, velho, vai. Não. Brincadeirinha, o Jaider é normal. Sou normal. Já andei com o Jaider muitas vezes, tipo, duas. E ele. E o Jaider não é desesperado. Isso, né? Eu não sou louco porque, sei lá. E olha o que já aconteceu de tudo, Jaider. Enfim, agora eu sou louco. Eu não sou louco. É tipo, o povo me acha. Você é maluco. Não, o povo. Eu sou louco? Não, eu não sou louco. Não, é porque o povo me acha louco porque eu faço algumas coisas, por exemplo. Toda vez que eu vou dormir, eu olho debaixo da cama. Mas calma aí, deixa eu explicar. Tá vendo? Todo mundo já pensou, todo mundo ouvindo o Caramba Cast, pô, o Jaime é louco, acha que tem um... É o bicho papão, bicho papão. O bicho papão debaixo da cama dele, mas não, calma, gente. Relaxa, porque uma vez eu fui dormir e uma barata caiu no meu peito, assim, pô, caiu. Aí eu acordei, a barata foi, e adivinha onde ela foi parar? Na minha boca. Foi uma coisa linda. Ah, pensei que era outro lugar. Eu passei Listerine, álcool, gasolina, o caramba, quatro, enfim. E fiquei com trauma disso. Ou seja, toda vez que eu vou dormir, eu olho pro caramba debaixo da cama pra ver se tem alguma barata, algum inseto, algum, sei lá, ser asqueroso. Vai que eu encontro um monstro também, enfim. Só a suposição. Mas talvez eu encontre. Esse é meu trauma. Eu sou meio maluco. Você olha debaixo da cama pra dormir, né? E eu meio que acordo, eu sou meio maluco quando eu acordo. Não, meio não, sou muito maluco quando eu acordo. Eu acordo com pensamentos que eu não sei de onde vem. Tipo assim, eu acordo, aí tô mó cambaleando no banheiro lá, e de repente meio que resmunga assim. Não, mas de boa no seu lugar. Hã? Aí tipo, meio pega assim. Que isso? O que eu tô falando, velho? E aí tipo, vê uns pensamentos, tipo, mó nada a ver, saca assim, na minha cabeça, tipo, vamos fechar o contrato, tipo, para de ser, que eu não sei de onde eu tiro isso. Eu acabei de acordar e tô com esses pensamentos malucos, velho. Às vezes eu fico com medo, saca assim, eu tô até meio sonolento, de repente eu falo, tipo, hã? Que porra é essa, mano? Que isso? Meio que tá. É, sério. Eu sou maluco, eu sei, mas fazer o quê, né? Você, depois que acorda, eu sou antes de dormir. Mas eu não olho embaixo da cama. Eu tenho um medo. Não, eu já olhei quando eu tinha 12, 13 anos, sabe? Muito tempo. Ah, tipo, atrás. Ontem. Ontem eu olhava, não. Não, eu já olhei, mas isso já tem tempo, nem lembro quando. Mentira, lá pelos 8 anos. Mas tudo bem. Só que antes de dormir, eu morro de medo de alguém tá me olhando enquanto eu tô dormindo. Não importa o que a pessoa vá fazer comigo, sou neurótico. Uhum. Eu lembro que desde pequeno eu tenho mania de perseguição, mas de medo de alguém tá me perseguindo. Tanto que quando eu pisava em poça d'água, eu já comentei isso com a galera do caramba. Quando eu pisava em poça d'água, que eu ia deixando minhas pegadas no asfalto, eu ficava olhando pra trás toda hora. Mas eu superei isso. Caralho! Que isso, e mano? Eu achei que eu era louco aqui. Não, aí agora eu superei isso, mas eu ainda morro de medo de ser observado enquanto eu durmo. Porque sabe-se lá o que a pessoa vai fazer ou não fazer comigo. E é horrível isso, cara. Pior ainda quando eu tô na casa da minha avó, que essa casa é tenebrosa. Não, tenso é quando você tem aquele pensamento que você não quer pensar, saca? Vem aquela, aquele humorzinho negro na tua cabeça e você quer tirar aquilo, mas quanto mais você quer eliminar aquilo, mais ele vem, né? E aí você começa a se desesperar, que você não quer pensar aquilo. É horrível. Mas você fica pensando, não, eu não quero pensar isso, cara. Aí você, não, mas calma aí, calma aí. Hello Kitty. Não, Teletubbies, Teletubbies, Teletubbies. Aí pensamento ruim, puta que pariu, volta Teletubbies. Não, prefiro. É igual música, né? Aquelas músicas que grudam na sua cabeça, né? É. E aí, quanto mais você quer tirar elas, mais elas ficam, saca? Porra, você acorda. O foda, o mais comum de eu ficar com música na cabeça é tipo assim: acordar com o vizinho tocando déjà vu. Amor, por favor, né? Não desliga o telefone. Aí você vai e dorme de novo. Aí quando você acorda, você tá lá cantarolando lá, né? Ai, meu Deus. Amor, eu, aqui tem um carro de som que fica rodando quarteirão, tocando Meteoro da Paixão. Toda hora. Aí, a minha mania também é quando eu tô com uma música boa até na cabeça, uma música de uma banda que eu gosto. Só que aí eu tenho a mania de querer esquecer essa banda quando eu pego a música na cabeça. É de tanto ódio que eu pego de déjà vu, aposto. Porque, porra. Mas essa parada de pensar assim que qualquer sintoma, né, é uma doença, né? Porque meio que saiu uma pesquisa aí falando que você tem 200 sintomas no seu corpo, 200 coisas, tipo, não são nada, só são reações mesmo, normais, entendeu? Às vezes você sentir uma dor no coração não é nada, é porque é do seu corpo, aquilo ali vai ter que ocorrer uma hora ou outra, né? E aí é sério, eu fico grilado assim, não sei, às vezes, não sei se vocês são assim, mas... Eu era muito, mas agora eu melhorei, né? Como eu disse isso umas 30 vezes. Mas tem várias histórias, assim, que quando era menor, eu sentia falta de ar, mas era, por exemplo, ficar cansado, né? Aí sentia falta de ar. Por exemplo, quando você dorme mal, às vezes você fica com, assim, fica ofegante, né? Aí eu pensava já que eu estava tendo um ataque de asma, tá ligado? E aí, tipo, ai, meu Deus, eu vou morrer, né? Aí minha mãe, tipo isso. Me leva. Tipo, mas a gente tinha nada. Aí minha mãe, menino, você não tem nenhum problema respiratório, você tá bem. Ah, tá, valeu. Aí, mãe. Aí tipo, ah, valeu, mas tipo, ficar em chão, né? Não, mas. Aí meu pai fazia altas paradas, tipo, mandava eu jogar bola. Aí eu jogava bola, assim, tipo, 90 minutos, bem assim, comemorando, de repente voltava pra dentro e começava a pensar naquele de novo. É tipo doença psicológica mesmo. É, isso. Aí, tipo, sentia dor, assim, na meio que abaixo, assim, gases, abaixo, assim, perto do umbigo, sei lá. Aí, sei lá, cara, eu vou ter que fazer cirurgia de apêndice, mano, não acredito. Meu Deus, são as lombrigas. Não, é sério isso, é sério isso. E aí, pô, tipo, porque essa coisa gera ansiedade, então qualquer sintoma, isso é doença mesmo, isso é loucura mesmo. Você pode sentir várias coisas, tipo assim, isso pode ser gerado pelo estresse e tal, pessoa que tem ansiedade provavelmente tem essas coisas. Então eu era muito maluco e agora sou um pouquinho maluco. Só que agora você é o macaco do caramba. Ah, é, os macacos não têm hipocondria, né? Então, tô bem. Tô melhor, galera. Fica tranquilo. pronto, resolvi meus problemas. Virei macaco, não sofro mais de ansiedade. E mais nada. Isso. Bom, eu lembrei aqui agora do mania minha. Eu tenho uma mania e loucura ao mesmo tempo também. Por exemplo, quando vai acontecer alguma coisa rápida, se eu evitar, tipo, eu faço competição comigo mesmo, coisa linda. Por exemplo, vai cair um pedaço de balinha, um pedaço de papel de balinha, antes de eu pegar, eu já estou pensando, se eu pegar esse papel de balinha, eu terei direito a comer uma esfirra ali no bar do Zezinho ali. Cara, é sério, eu faço isso. Vai cair uma pena também, você, opa, peguei, então eu vou fazer aquilo lá que eu tinha prometido antes de pegar isso. Se você faz uma. Você já faz uma promessa, mesmo que seja uma coisa boba, do tipo. Sei lá, se a porta bater agora, eu tenho o direito de jogar. Essas coisas assim, caralho. Cara, é verdade, velho. Eu faço isso, eu sou maluco. Fiz maluco. Agora sim. Que eu lembrei. Não, cara, tipo, eu fico fazendo apostas comigo mesmo. Tipo, se eu acertar isso, vai acontecer isso. Tá ligado? Tipo, meio que... Não, conseguir... cara, é uma coisa do tipo... sei lá... Se eu... Deixa eu ver... Jogando um jogo... Se eu ganhar, se eu passar desse cara, eu vou tomar sorvete. Tipo isso, tipo... Se eu passar essa fase, eu garanto que a Juliana Paz vai me pegar. Também essas coisas. São extremas, extremas. Maluco, completamente maluco. Aí você passa a fase, você larga o controle e fica assim, olhando assim, cadê, né? Cadê? Aí você liga a TV. O que é engraçado é que quando você não consegue fazer a coisa, você fica fazendo a parada até acertar. Não, aí você fala assim. Não valeu, eu tava. Isso mesmo. Você dá uma de babaca consigo mesmo. Porque tem aquele babaca do jogo, né? Tipo no futebol, quando ele toma um gol, fala, não valeu. Você faz isso com você mesmo. O papel da balinha cai? Não valeu. Aí você pega a balinha com o papel. Joga pra cima. Mas o legal também... O legal também é que você faz as suas próprias regras, entendeu? Você não vai dar infringindo nada. Enfim. Não vai ter ninguém pra reclamar. Tipo assim, você amassa uma bolinha de papel e vai jogar no lixo. Aí, tipo, se eu acertar a bolinha no lixo, eu vou ganhar... Vou pegar não sei quem, sei lá, alguém, ou eu vou ganhar dinheiro, ou o meu time vai ser campeão, alguma coisa assim, velho. Direto isso, velho, direto. Teve uma vez que eu joguei umas 20 vezes a bolinha de papel, não caía no lugar certo. Não, você quer muita coisa. Aí quando a bola não cai no lugar certo, você fala, se eu errar, eu consigo ganhar tal coisa. Você muda a regra. Não, se eu errar, não vai acontecer nada, mas se eu acertar, vai, entendeu? Não, aí, não, mas tipo, sim. Aí você erra tanto, você muda a regra, pra o caso de você errar, você vai ganhar. Então você vai aproximando. Você vai mudando, tá ligado? Então você vai aproximando, tá uns 20 km, você vai se aproximando mais perto, e depois você tá quase batendo na lata pra acertar a bolinha. Aí você acerta e fala, olha, acertei, tá vendo? Aí eu vou ganhar o negócio. Aí você às vezes fica com peso na consciência e inventa umas outras tipo de tabela. Isso, peso na consciência. Se você trapaceou demais, você pensa, não, calma aí, eu vou jogar outro jogo então, pra ver se eu me redimo, né? Bora lá agora com a borracha, se a borracha cair virada desse lado. Isso, do sim ou não. Caraca, você escreve sim de um lado da borracha e não do outro, né? Que isso é coisa de maluco. Aí fala assim, o Tuti é gay? Aí caiu sim. aí já fica olhando. Não, joga de novo. Cara... Você já fica olhando pro cara com outros olhos, tipo, caralho. Cara, a borracha falou lá, caiu a borracha, escrito sim, e você passa a acreditar. Tipo, eu vou ficar de recuperação, aí sim, caraca, não acredito, velho. Ah não, minha mãe vai me matar. Cara, você já chega pedindo desculpa pra sua mãe. Você desculpa, vai. Uma coisa linda. Muito, muito interessante, muito real. É uma merda ser maluco, né? É, cara, eu achava que isso era só comigo e com algumas outras pessoas, caraca. Mas eu sou muito desesperado, sabe? Todo mundo fala mesmo que eu sou muito desesperado. Não, eu tenho uma mania horrível também, que é uma coisa, tipo, se eu tô andando na rua e eu entro na rua errada. E aí eu me perco, eu vejo que eu tô na rua errada. Caralho, eu começo a me desesperar que nem... Como se eu nunca mais fosse voltar pra casa. Aí eu fico, puta que pariu. Isso? Aí eu já olho pro mendigo, já falo, cara, vou ter que fazer amizade contigo, dividir, assim, as esmolas e tal. Eu fico desesperado, eu acho que eu não vou voltar pra casa, eu não consigo voltar pro caminho, eu não me identifico, eu sou horrível em cidade grande. Por isso que eu odeio o Rio de Janeiro. Que quando eu morava em Brasília, eu morava numa cidade satélite que era uma roça. Tadinho de Brasília, cara. Não, mas é só a cidade que eu morava, não vou comentar pra você, pra caso você more aí, você não se sinta numa roça. Continue sendo isso aí. Pelo capitalismo. Mas eu sou bem desesperado, sei lá, quando era... Então, em tudo que eu faço, assim, sabe? Eu sempre penso que vai dar merda, sabe? Você meio desespera, assim, não vai dar, cara. Quando era menor, assim, ainda tava no ensino médio, no fundamental, o pessoal me chamava pra matar aula, sabe? Desesperado, tipo, vai chegar alguém, cara. Olha aí, tá vindo. É tipo aquele. Aí depois eu fui me acostumando. É tipo o nerdzinho, saca? Tipo, ai meu Deus, mas será que não vai aparecer ninguém? Mas cara, e se eu for expulso? Se eu for desesperado pra tudo, tipo assim, a pessoa demorou 30 minutos, se atrasou 30 minutos, seu caralho, será que aconteceu alguma coisa? Isso acontece comigo. Caralho, mano. Cara, isso, tipo, tá que criança tem isso com a mãe, quando a mãe sai e tal. É, você tá sendo negativo, né? É, mas tipo, mesmo agora, velho, mesmo agora, quando minha mãe sai, eu fico, meu Deus, cara, aí demora, tipo, 30 minutos a mais do que esperado, caralho, e não é só com a mãe, é com um amigo, qualquer coisa, cara, até se o cara que eu normalmente vejo ele online no MSN e converso com ele naquela hora, se ele não entrar, eu já penso merda. Eu também sou mó desesperadão pra essas coisas, é muito mesmo, às vezes fico imaginando cada coisa, é muito tenso. Também tem uma mania bem mundana, tipo, não é uma coisa de louco, é uma coisa mais uma mania bobinha mesmo, é trocar de música toda hora. Você tá numa playlist grandona assim, aí passa, até a música que você gosta, você tá que passa, você não quer saber, você só fica passando música, cara, é uma coisa horrível que eu tenho. Isso também é uma mania minha e loucura ao mesmo tempo, é salvar o nome de pastas com coisas só eu que vou entender. Tipo, por exemplo, Hub ou Gigbic, ou tipo, eu começo a inventar palavras, na verdade. Pra colocar os seus pornô nessa não, parte. Não, é separar demais, pornô, tudo. Né? É, tipo, frugou, coisas do tipo. Agora eu tô com a mania agora de salvar pastas com nome de armas de jogo. Hoje no trabalho eu tava trabalhando, aí eu fui criar uma pasta lá, vai ser M12S, a outra pasta de fotos Scareve. Eu olhando assim pra mim, eu sou um idiota. A lista vai chegar lá no computador do Jair. AK-47. Que isso? AK-47? Senhor, venha conosco. 12, senhor. me acompanhe, por favor. É uma bosta. Mas o que me deixa maluco mesmo é ficar pensando, assim... Por exemplo, ficar pensando, assim, no princípio do mundo, Big Bang, sei Nossa, lá, né? Aquelas coisas... Vai me deixando maluco, sabe? Às vezes... Tem que parar de pensar. Cara, eu odeio quando isso acontece. Tipo, você chega na cozinha, aí você esquece o que você ia fazer. O que, que eu fui fazer? Calma aí. Nossa, o que, que eu tô fazendo direto. Vivo? Caraca, não. Como é que o universo começou? Você vai elevando a coisa assim numa escala. Eu faço isso direto. E você vai ficar maluco. Igual quando você abre a geladeira, né? Aí você vai lá na cozinha, você abre a geladeira. Aí olha pra geladeira e... O que eu tô fazendo aqui, velho? Fecha a geladeira. Aí eu vou comer. Abre a geladeira... Ah, não tem nada legal. Fecha. Tu fica perdido, saca? Maluco isso. Esse negócio, né? Direto, esse quase. Negócio de teorias, assim, você ficar pensando nas coisas assim. Tipo, por exemplo, pare agora. E, por exemplo, pense em você morrendo amanhã. Ah. Sinistro. Sacanagem. Se você parou, não, sério, sacanagem. Momento profundição. Momento profundo. Não, é sério. Não, você parou. É tipo sessão de descarrego. Não, foi muito engraçado. Para de pensar. Coloca a música de suspense. Para e pensa. Você morrendo amanhã. Sinistro. Mas, cara, eu falo sério, a coisa... Agora, tá, você começa a fazer essas teorias do pensamento aí, tá, beleza. Você começa a pensar também, igual você falou aí, como o mundo surgiu e tal, beleza. Veio Adão e Eva, teve Caim e Abel, beleza, como eles tiveram os filhos dele depois? Macacos, ué. Macacos. Não é, Rafa? Não. Mas, galera, só pra constar uma coisa que eu queria falar, eu ainda tô puto com a sociedade que passaram a mão no Rafa e pegamos AIDS. Que isso, porque mano? Porque a AIDS veio dos macacos e tal. Eu sou um macaquinho recente, mano. Ah, você é limpo, né? É? Não, aí, enfim, vamos internar esses loucos, porque, caramba, está chegando ao fim, enfim. Isso. Mas calma aí, pare um pouco. Todo mundo sabe que eu sou maluco. Que pense... Se o caramba acabasse daqui a um minuto. Sinistro. Sinistro. Sinistro. Mais sinistro que isso é o caramba acabar agora. Mentira. Oi. Pegadinha do malandro. Ah, pegadinha do malandro. Enfim, mas vai acabar, infelizmente. Então não esqueça, comente aí embaixo. Vamos agora então para a conclusão, por favor. Rafa. Olha, eu tenho uma conclusão muito boa. Muito boa para os malucos, né? Então vai ser muito boa para nós três, porque Opa. Eu consegui perceber que nós três temos a mesma loucura, que é de ficar fazendo aposta consigo mesmo, cara. Com certeza. E tipo, isso foi muito redundante. Mas... Curte a hype. E nós somos malucos, velho. E a gente fica postando as coisas assim, se eu acertar, eu vou ganhar isso. Isso é uma loucura. Eu pensei que era o único que fazia isso. Mas todos fazem. E eu também era mais maluco do que sou agora. É meio difícil acreditar, né? Mas sou. E eu não tenho AIDS, eu sou macaco, não tenho AIDS. Opa. Nem quero ter, velho. Baixa de madeira. Isso aí. E o nosso maluco aqui de plantão, Tucci. Opa! Opa! Beleza, opa. Chamou o maluco, tô aqui. Maluco! Ok. Voltando ao normal. 3, 2, 1, testando. Ok. Gardenal, Rivotril e essas coisas. E a conclusão final é que eu achei um encontro cósmico isso. Da gente ter essa mesma mania de fazer aposta consigo mesmo. E, cara, eu acho que minha mania de perseguição tá voltando aos poucos, que eu já tô sentindo que tem alguém me observando. Tem dias que eu também tô assim, meio, tipo, sai do banheiro, tá ligado? Assim, ó, a casa tá toda escura. Psicose, tu vai exatamente. Tu vai dormir, eu, quando eu era pequeno, velho, direto, velho, era mesmo engraçado. Você vai dormir de madrugada, uma hora da manhã, tá tomando banho, tá tudo apagado, todas as luzes apagadas. Aí você desliga, você ou deixa a luz do banheiro aceso, vai correndo e acende a luz do seu quarto, ou vai lá e um, dois, três, desliga a luz do banheiro e sai correndo. E nisso você ainda pode fazer uma aposta consigo, do tipo, se eu não me borrar no caminho, eu tenho direito a dormir de lençol. Mas é isso, né, galera? A gente, acho que cada louco tem sua mania, né, como diz o título. E é isso, eu espero. Sua conclusão, Jairo. Bom, tratando esse negócio de escuro aí, quando eu era pequeno era um negócio assim, que eu levava aquela teoria, quem canta seus males espanta. Quando eu saía, eu apagava a luz, eu saía. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, e saía. Saía correndo. Eu fazia isso, mas eu cantava uma música de verdade, tipo Linkin Park. Mas tudo. Não, cara, eu fazia, eu cantava uma música de verdade, me ajudava. Eu cantava. Velho, cantar Teletubbies, não crocantes. Não, mas. Mas sim Teletubbies de verdade. Isso adianta muito, mas cara. Mas não dá pra você cantar. Não dá pra você cantar isso alto. Ou seja, por isso mesmo que eu faço. Não. pra ninguém ouvir. Porque o menino pequeno, ele tem medo de ver um fantasma, né? Ele tem medo de ver alguma coisa que assuste ele. Então, ele não tem que ter medo de. O escuro, ele tem medo do claro, porque o escuro você não pode ver fantasmas no escuro, entendeu? Não, mas ele tem medo porque. Dito isso, é que no escuro que eles acabam aparecendo, a única coisa que a gente vai enxergar no escuro vão ser eles, e nada mais. Mas uma neurose que eu tenho é, e se a gente for os fantasmas? Nossa. Isso! Ah, eu também sempre tive essa loucura de que a gente, sei lá, vai que eu tô em, sei lá, coma e essa é uma realidade alternativa vai que criada pela minha cabeça. Vai que eu sou autista, vai que eu sou esquizofrênico e nada não, disso existe. Eu tô criando uma realidade, vai que eu não existo. Direto. Vai que eu sou um louco no manicômio, numa sala branca em que os cientistas me observam. Sim, pode ser também, isso é verdade. Essa é a minha maior teoria. Isso, pra terminar. Que, tipo, eu só tenho uma cadeira na sala. E pra terminar, minha teoria quando eu era pequenininho era que meus pais eram alienígenas. Enfim. Já pensei nisso uma vez. Eu pensei que eles estavam me observando. Mas uma coisa assim. Bom, ou que eu era adotado, né? Ou que você é adotado. Ou a coisa que todo mundo tem, a síndrome de Show do Truman. Que é assim, pra quem não sabe, isso é um filme de um garoto que ele nasce já no reality show. Que tudo em volta dele são atores. Eu já vi. Com Jim Carrey, né? Muito bom o filme, recomendo pra qualquer um. Isso aí acontece comigo também. Uma das coisas que acontecem na vida minha, que é uma maravilha, enfim. Bom, mas vamos terminando por aqui, galera. Beleza? Não esqueça de comentar aí, você é louco? Então clique aí, então. Faça a competição consigo mesmo, faça aí. Se você não clicar daqui a 3 segundos, você não vai escutar o próximo caramba. Não, isso é corrente, velho. É corrente. Não, crie a sua seu campeonato consigo mesmo, crie seu próprio desafio. Isso. Deixe a criatividade do nosso ouvinte. E não esquece de comentar, galera. Comenta aí, fala aí das suas loucuras aí, das suas manias. Se você faz competição consigo mesmo também, fala aí da mais louca que você já fez. Venha para o clube. Isso. Cite a mais louca que você já fez aí. Beleza? Comentários, não esqueça de entrar na comunidade do Orkut também. Não esquece de seguir a gente no Twitter também. Se você não tem Twitter, cria um, ou se não, só fica acompanhando a gente no Twitter, porque quando eu posto o caramba, já vai lá, já vou estar falando lá, olha, entrou caramba novo, tal, tal, tal. E antes mesmo. No Twitter, isso, antes mesmo, quando eu tô editando, eu já dou umas jogadas lá de qual vai ser o tema, enfim, vai ser muito legal. Então entra no Twitter aí que tá simpático o nosso Twitter. Beleza? É isso aí, galera. Caramba, cast terminando por aqui. Sinistro. Se você morrer do coração daqui a 3 segundos. Caralho, velho. Dor sinistra no coração agora, ó. Caramba. Caralho. Que foi, velho? Sei lá, velho. Tá doendo aqui, sabe? Assim, meio perto do coração aqui. Muito ruim, velho. Ai, ai. Passou, passou. Tô melhor, hein? Tô melhor. Sinistro.